passando dentro dessa roda. Faz um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Teia minhas jornadas, reis catéticos, reis patéticos, sujam nossos caminhos, tornando-nos mais éticos. De nada vale os créditos, seus débitos de máscara, paredes ao invés de pontos, a vida se faz à espera. Longe de essência, tua ciência é inútil, os efeitos são irrelevantes quando a causa é fútil. Nem tudo é como antes, as coisas pioraram. No jardim dos seus sonhos muitas flores murcharam, e as poucas que restaram se acomodaram e tentam sobreviver. Tantas caladas se contentam com o céu cinza do dia e as vagas perspectivas de quem me enfrenta o mundo, mas só deles esquiva. Ei, preste atenção, esquece um pouco abatido, isso nada tem a ver com o rap, é só porra da nossa vida.